Controle de Salvador. O azul 2795 está no ponto ideal de descida. Azul 2795, desça para 4.000 pés, o ajuste é 9092, após o terceiro está bom, e voo serve do 367. Após BOMF, voo ao Sierra Vista 367, azul 2795, desça para 4.000. Frequência no 8 decimal 95. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 096, passando o Sierra Vista 366, boa noite. Boa noite, voo no 096. Continue a aproximação, ajuste no 0, no 2, reporte visual. Aí 12, já estamos visual, voo 096. Gente, tráfego ainda no avistado, continua a aproximação, aguarda a direção de pouso, voo no 096. Perdão, 096. O 096, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 099, já avisou. Pouso autorizado no 0, voo 096. 795, desça para 2500 pés, o ajuste na 012, autorizado para o procedimento RNAV. 200, autorizado RNAV 2795. 21, obrigado, 09. Voo 1973, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 130 graus, 089. 7, autorizado alinhar e decolar no 0, voo 1973. Final, azul 2795. Azul 2795, chame torre na frequência no 8.95. 1895, uma boa noite, minha senhorita. Boa noite. 8. 208, boa. Salvador, o azul 2795, está estabilizado na final. Azul 2795, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 089. Confirma o vento, por gentileza? 130 graus, 089. Gente, o azul 2795. Direto Leda? Faz 2000 pés, vou em Leda. Positivo, então, direita Leda, bom? Salvador, boa noite, 2994, 9630, 094, boa noite, desça para 4 mil pés, o ajuste 10012, vou ir até a vida 367. 3197, boa noite. Visual com o tráfego na final 0. Afirma, 3197. Então 3197, após o pouso do mesmo, a TR da Azul, autorizado aliás e manter-se no 0. Após o pouso da TR da Azul, está autorizado aliás e manter-se no 0, então 3197. Salvador, voo do 973, alguma chance de voar direto seguro devido a formações? Somente está livre de desvios, 973. Positivo, então. O desvio está autorizado, voo. Certo. Aguarde... Aguarde direto seguro. Positivo, o Chuvud já iria ajudar, obrigado. 973, tem condição de voar da GEL livre de formações? Posição, senhor? Da GEL. Afirmativo, melhor ainda. Cidade da GEL, 93. Direto da GEL, então, obrigado. Azul 2795, Solos 30, direita 121 no decimal 1. Gente, direita, solo 121 decimal 1 no 2795. TAN 3197, autorizado decolapso no 0, vento 130 graus, 089. Contra zero colapso no 0, TAN 3197. 251 e 2835 é secundário. Obrigado, até logo. TAM 3197, decola os 32, controle 120, décima 8. 208, TAM 3197. Controle TAM 3197, decolado. 3197, contato radar, decolagem, tudo mantém o 340 após 2000 Leda. 340, 2000 Leda, TAM 3197. 3197. Eu acerto Recife agora, 1251, alternativa 28, decimal 3. 251-283-3197. Secundária 2835. 2835, graças. No 2197, após encerrar o 367, eu segue para o 366, descido autorizado a partir de agora para 2500 pés, altímetro em Salvador no 02, e livre sinal R, nave chame estabilizado. Gente, 2500, após 367, 366, chama lá estabilizado, 2194. Correto, altímetro Salvador 10, 12. Chiné 6310, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar no 0, vento 130 graus, 079. A linha corta no 0, na linha 310, decola os 41, controle 120, decimal 8. 208-63, 10, fora aqui. Boa noite, 310-10, da Oceaner. 310-10, contato radar em decolagem, submanteu 350, sai da boca. 350, possibilidade... Jamon, da presente, ou até Aracaju? Por enquanto, direto Jamon, é 310. Jamon, graças. Centro, controle Salvador, uma boa noite, 3305, informação agrícola. 3305, indicação de se manter o nível de voo 050, direto TAP. 050, direto TAP. Correto. Certo. É 310. Então copiou a instrução direto Jamal? Direto Jamal, está presente agora. Pode Jamal, 6310. Teste. Passando agora o 366, estabilizado. Voo 2194, complete a aproximação em Renal da 10, chama agora Torre Salvador em 198 desse mal 95. 2895, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo 2194, passando Serra Vitor 366, estabilizado. Boa noite, voo 2194, ajuste no 012, continue a aproximação, é ponte 372. Continua, chamada no 372, 2194. Voo 2194, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 079. Gente, autorizado pouso na 0, 2194. Então 3858, boa noite, visual com tráfego final no zero. Então 3858, após o pouso do mesmo, 37800 da Gol, autorizado aliar e manter o visto no zero. Após o pouso do Gol, está autorizado aliar e manter o no zero, M310, chame o centro Recife em 2545, altando 2685. 2545, confirma. 2545, altando 2685. É 310, graças a Deus, boa noite. Me 313, essa notificação disse mantém 040, chegada bom. 040, chegada bom. Voo 2194, solo 47, Direita 121, décima 1. Direita 211, 121 na frente. Autorizado decolar piscina 0, vento 130 graus, 079. Isso, Seja 5, pode estar para ajuste de navegação para o Serra Vento 366, descida autorizada para 2500 pés, último entre em Salvador, 1012, livre a final de nave, chama estabilizado. Serra Vento 366, 2500, forma nave estabilizada, 3300. Pode estar para 366, 3305. Após a posição ETAP, vou Serra Vento 366, então 3305. Afirmativo, então vou ITAP e depois o 366. Correto. Controle Salvador, boa noite, o TAN 3858. 3858, contato radar na decolagem, submanter o nível de voo 370 via bombom. Atenção 370, poderia confirmar o final da mensagem? O perfil bombom. Ah, positivo, perfil bombom, o TAN 3858. Autorizaria Froti para o TAN 3858? Até o perfil lateral, em virtude de tráfego aproximado pelo setor norte, Salvador 3858. Positivo, vai manter o perfil 3858. Fernando, Bona 096, muito boa noite. Bom, 096, autorizado em área de decolar, pistão no 0, 130 graus, 07 nós. A minha decola, Bona 096. Terra Vito 366, visual com 3305, complete aproximação em nave, chame a tua em Salvador em 198, decimal 95. 895. 3858, chame Recife 2545, alterna 2085. 1245, 2685, alterna 3858, boa noite. Bom, 096, decola 257, controle no 20, decimal 8. 208, obrigado. Salvador, gol no 096, passando 1600 pés, Froti, Momo. Momo, Froti. Gol no 096, contato radar na regulagem, submantenha 370 via Momo. 370, passando 2000 pés, pode voar Momo? Perfil lateral, na saída mão, no 096. Até perfil 096. Oxiné 63, 13, foi direto para o Cerrito 367, e logo após o 366, descida autorizada para 2500 pés, ou altímetro em Salvador, no 012. Para livre procedimento, chama estabilizado. Após o 366, comigo. 305, solo aos 2300, 121 no livrar. 121, afirmando, 211. 211, obrigado. Zero 96, complete, corrijo. Com 096, chame agora Recife em 2545, alterna 26, decimal 85. 2545, 2685, Bono 096. Obrigado, boa noite. Poxa, Nenê, 313, estabilizado o sinal, hein, cara? Nenê, 313, complete a aproximação em nave da 11h, chama a torre Salvador em 1 noite, esse manual. 295, até daqui a pouco. Torre, boa noite, a Nenê, 613, não se escuta. Poxa, Nenê, 313, ajuste no 0 no 2. Autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 08 nós. 6303, sim, livre de pouso, pistão no 0. Alfa dos 4, assim, identificação, desse mantém 040, chega da bomba. papapá, Vitor, o meu Oscar. Então, uma identificação. Papa 081, stop identification, send maintain level 050, clear and bomb for arrival. Romeu Oscar, contrato do radar, agora a 62 milhas sudoeste Salvador, autorizada a chegada a Mari, voe na cor de Mari para interceptar a chegada e chame no ideal de descida. Desça e mantenha o 050. Ito, Romeu Oscar. Salvador, Azul 282, boa noite, gente da Vitor, no ano para de Mare. Azul 272, a identificação, chegada a Mare, chame no ideal de descida. Ideal de descida, 282, não é dente. Estamos seguindo de esquerda, se possível a gente manter a proa 080 ou 075 para evitar sua massagem, que é a nossa direita. Está livre. Obrigado.